aconteceu no estado de São Paulo. A maior vergonha que aconteceu no estado de São Paulo. O massacre do Carandiru. O massacre do Carandiru. Temos a certeza. Temos a certeza. Que os nossos mortos têm vozes. Que os nossos mortos têm vozes. Estamos aqui. Estamos aqui. E daqui caminhamos. E daqui caminhamos. Para que nunca mais aconteça. Para que nunca mais aconteça. Porque os nossos mortos. Porque os nossos mortos. Eles têm vozes. Eles têm vozes. Levaram nossos filhos. Levaram nossos filhos. Nossos irmãos, nossos pais, nossos avós e bisavós. Nossos irmãos. Esse dia longo do ano, esse dia longo do ano, que persiste em não acabar, que persiste em não acabar, foram mortos pelas mesmas mãos, foram mortos pelas mesmas mãos, que mudam de corpo, que mudam de corpo, de gente que tem as leis e o dinheiro, de gente que tem as leis e o dinheiro, e as armas a seu favor, e as armas. Se querem secar.